Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui conosco. Aleluia, amém. Vamos fazer a nossa confissão, então. Põe a sua atenção nele. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E digam todos, glória a Deus. Aleluia. Oh, louvemos ao Senhor por esse momento de nós podermos adorar a Deus. Tem muitas pessoas que vêm aqui na igreja e acabam dizendo que não dá para adorar porque eu não conheço as músicas. Você não precisa conhecer música nenhuma para adorar. Aproveite o ambiente da música, o clima que a música traz e adore. Todas as pessoas precisam aprender a adorar a Deus com as suas próprias palavras, com o seu coração, com a sua atitude diante de Deus, porque é isso que vale. É isso que Deus se faz presente, né? Nós trazemos essa presença de Deus, inclusive para a nossa área geográfica, onde nós estamos. Porque o Senhor vai, com a presença dEle, é amor, Ele vai banhando toda a nossa alma. A nossa aflição, angústia, desespero, preocupação. Então, se você começar a adorar a Deus, você vai começar a mudar, porque o amor dEle começa a agir na sua alma. Tá? Porque essa adoração, ela parte do Espírito, porque nós nascemos de novo. Ela não parte da alma. Isso era antigamente, na antiga aliança. Ninguém tinha nascido de novo, não podia partir do Espírito. Era só uma coisa aparente o que eles faziam. Então, não tinha um efeito assim de transformação, porque a transformação vem dessa força espiritual que age na alma, tá? Então, Deus fez o que pôde na antiga aliança para abençoar as pessoas. Muito embora toda a adoração deles, tudo que eles faziam era só aparente, não era do íntimo. Não era da natureza nascida de novo, essa que Ele nos deu. Então, a adoração, ela parte dessa área nossa, do Espírito. O dia que a gente nasceu de novo, nós que aceitamos Jesus e nascemos de novo, nós adquirimos a natureza dEle, portanto, adquirimos a condição de adorá-Lo no nível dEle, que antes não era possível. Então, esse é o lance do nascimento novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é importante que você nasça de novo. Tá? Então, pouca pregação existe por aí de nascer de novo. Eles não ficam batendo nessa tecla. Porque a pessoa que nasce de novo, ela muda completamente de vida. Por quê? Houve uma mudança de morte para a vida. E se nós saímos da morte e entramos na vida, a nossa atitude é da vida de Deus, né? Com a característica da vida dele. Então, tem muitas pessoas que ficam adorando a Deus, que a alma até sabe fazer isso, mas que nem nasceram de novo. Existe isso dentro da igreja de monte, tá? Porque as pessoas, elas não realmente aceitaram Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, a gente muda. Muda porque o Espírito nasceu de novo. E a consciência está lá, ela vai começar a dar a direção de Deus para nós. Porque a lei agora está gravada no Espírito. Ninguém precisa falar para mim que eu não posso adulterar, que é pecado. Ninguém. Ninguém precisa falar para você que você não pode matar, que você não pode roubar. Ninguém precisa falar isso, porque já está tudo gravado, os 10 mandamentos, no coração de quem nasceu de novo. Então, a mudança, gente, é radical. É trevas para a luz, é de morte para a vida. Então, tem muitas pessoas que adoram a Deus nas igrejas e fazem tudo, mas, na verdade, nem nasceram de novo. Está cheio de gente que não nasceu de novo dentro da igreja, porque pensa que pode ficar com o pé em duas canoas. Não existe isso. É uma só. Ou é vida ou é morte. Então, existe esse engano. Mas, gente, a pessoa que quer andar com Deus, a nova natureza, essa consciência que é da nova natureza, que existe lá, vai sempre falar do que é certo e do que é errado. Então, Deus nunca nos abandonou. Por isso que Ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. As pessoas pensam que jamais te deixarei, nunca abandonarei. Gente, fica agora no mar de rosas. Porque Jesus não me abandonou, então estou no mar de rosas. Nada me acontece, nada disso. Ah, o diabo existe, está vivinho, viu? O diabo não morreu lá, não. no Mar Vermelho com o faraó e os cavaleiros. Ele saiu deles e quem morreu foram elas, as pessoas. Daí, quando chegaram do outro lado do mar, ele estava lá esperando. Então, o diabo não morreu, ele está por aí. Ele está fazendo coisas, o que ele consegue, para enganar as pessoas. Tá certo? Então, por isso que essa nova natureza tem que ser alimentada constantemente para a gente não andar no pecado. Gente, porque pecado não é só roubar, matar, adulterar, ter inveja, babá. Isso tudo é pecado. Mas não é só isso, tem muito mais coisas que a gente nem atina. Por quê? A nova natureza não está ativa o suficiente para me falar que eu não posso fazer isso ou aquilo. Por isso que nós temos que ler Bíblia, orar em línguas, né? Ter essa comunhão com Deus, para que essa consciência fique ativa, porque é ela que fala para mim o que é certo e o que é errado. Eu não preciso que ninguém fale. A nova natureza tem uma consciência. Ela pode ser cauterizada se eu não quiser ouvir mais Deus. E uma consciência cauterizada, perigosíssimo, porque não ouve Deus, você está ouvindo quem? Então, se você não está ouvindo Deus, você nem salva, tá? Perdeu a salvação. Como é que você vai ouvir? Como é que você vai sair do erro se você não ouve? Porque Deus, ele fala no meu espírito. Mas o meu espírito é uma consciência que nasceu de novo junto com o espírito. E ela é que fala para mim, não pode fazer isso. É ela. Por isso que nós somos responsáveis pela nossa vida. Não pense que Jesus morreu na cruz, que ele está responsável pela sua salvação. Ele te deu, agora cuide dela, meu filho. Se você não cuidar da sua vida direito aqui, como cidadão de um país, de uma cidade, submisso a um governo, você está frito ou não? Ah, lógico, você vai ficar foragido a vida inteira. Não é o caso. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Deus não vai fazer nada do que eu não queira ou permita. Então, eu preciso conhecer bem a vida espiritual. E isso é interessante. Eu gosto muito daquela passagem que o pastor David conta no livro dele, daquela mulher, né? Sentava bem na primeira fila, mas gritava, gente, quando cantava e louvava. Chegava, a luz nem tinha acendido ainda da igreja. A mulher já estava lá esperando para começar a adorar e gritar em altos brados, Jesus, eu te amo, de braços erguidos. Nossa, essa mulher realmente ama Jesus. Ela é um exemplo. Só ia embora a hora que pagava a luz e ia fechar a porta. E o marido perseguia, porque não queria a salvação dela, não queria que ela fosse para a igreja. E muitas vezes ela dormiu no alpendre da casa dela. Porque o marido falou, você vai para a igreja? Você não vai entrar hoje. Não, mas eu amo Jesus, eu vou. E aí, sentava lá na frente, olha, gritava, esgoelava, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Ela cantava mesmo, pra caramba. Mas chegou um dia que o homem morreu. Meu Deus, mas o homem era milionário. Entrou um probleminha na vida dela. Ela teve que andar atrás da herança, dos milhões. Aí, cadê a mulher que cantava? Ela já estava chegando atrasada, porque a gente andou o dia inteiro atrás de banco, dinheiro, o que ela ia fazer com aquilo, as propriedades, os compromissos. Mas nesse meio de compromissos, ela já foi adquirindo um carro novo. Né? Já pegou lá um super carrão, daqueles que americano sabe ter, um Cadillac. Já pegou um Cadillac novo, zero. Entendeu? Já a casa dela já não estava gostando, já vamos trocar pela outra. Então, isso aí atrapalhou um pouco a vinda dela para a igreja. Porque quando ela dava conta, já estava já para o meio o culto. Então, ela chegava, já não tinha mais nem condição de sentar na frente, já começou a sentar no meio da igreja. Porque ela estava muito ocupada. Mas não se esqueça que essa é aquela mulher que gritava, Jesus, eu te amo, cantava maravilhosamente bem. Mas as coisas foram ficando mais difíceis, porque é muito compromisso, né? Que os milhões trouxeram para ela. Tá? Então, ela foi andando atrás disso tudo. Olha, mas ficou muito ocupada, gente. Porque daí ela tinha que, né, também usufruir dos milhões. E já passou um mês, a mulher que gritava, Jesus, eu te amo, nem está vindo na igreja. Sumiu do mapa. Mas lá ela apareceu já no segundo mês, então fazia um mês que não vinha, um mês e meio. Mas ela apareceu, aí já sentava lá na última fila. E nem erguia mais o braço para falar, Jesus, eu te amo. Sabe por quê? O braço estava cheio de pulseiras de ouro. Era muito pesado. Ela não aguentava erguer o braço. Era muito ouro no braço. Eu falei para ele, mas é verdade essa história? Ele falou, não, é verdade. Claro que ele floreia, porque é bonita a história, né? Então, mas é por aí. Então, tá cheio de gente gritando na igreja que Jesus eu te amo e não tá amando coisa nenhuma. Sabe por quê? Que ela ia para a igreja, Jesus eu te amo, porque ela não aguentava o marido dela, não estava dando certo o relacionamento entre os dois. E então, era melhor ficar lá na igreja gritando, Jesus eu te amo, mas nunca mudou o coração, para fazer um bom casamento, um bom relacionamento, viver de verdade, mudar o que precisa mudar, nunca mudou nada. E alguém veio e disse para ele, né, para o pastor dele, ai, mas realmente, né, foi uma pena, né, o marido dela ter morrido, porque se vê, quando ele estava vivo, né, ela vinha para a igreja. Então, isso daí atrapalhou até, né, porque ele era, assim, um canal para... Uma pena? Ela nunca veio para a igreja porque ela quis. Era uma válvula de escape, ela não estava amando coisa nenhuma. Vocês estão acompanhando isso, essa historinha? Então, o marido, sabe, nunca foi, assim, o canal para nada. Ela vinha para a igreja porque ela não tinha onde ir. Então, era melhor dormir no alpendre do que ir lá dentro da casa com ele. Então, veja a situação. Essa mulher nunca adorou Deus. E gritava, Jesus, eu te amo. Vocês estão acompanhando, gente? Não adianta ficar aqui na igreja, na primeira fila, gritando com o braço erguido, eu te amo, e não ama coisa nenhuma. Não está amando quem precisa dentro de casa. Não está perdoando, não está amando ninguém. Ninguém, ninguém. Vocês estão acompanhando? Porque Deus só ouve o que está lá dentro do nosso coração. Ele vê só aquilo. Não é o que a gente está encenando aqui. Ele está vendo o que está dentro de nós. Então, não vem com essa, eu não sei adorar, eu não sei a música, ou então canta demais. Ou... Gente, a pessoa que se entrega a Jesus muda. Você precisa querer Jesus. Aquela mulher nunca quis Jesus, coisa nenhuma na vida dela. É isso que ele está falando lá no livro. É bem isso que ele está falando, que a mulher nunca quis. Deus não pode mexer na vida de ninguém que não queira. Tá? Por isso que as pessoas ficam no mesmo nível, o resto da vida não tem problema nenhum resolvido, porque não está resolvido aqui dentro. O primeiro lugar que tem que resolver é você. Não são as pessoas. Porque se essa mulher tivesse resolvido a vida dela, ele podia ter até durado mais o marido e estar numa boa os dois lá, num love só, né? Tá certo? Porque se ela tivesse mudado, com certeza ele ia ser um bom marido para ela. Então não adianta pôr culpa em ninguém. Ninguém é culpa para os nossos problemas. Tudo bem que você vem na igreja porque você tem problema. De repente a pessoa só vem na igreja porque tem problema. Não é o caso. Mas tudo bem se for esse. Então aprenda a andar com Deus e entregar a sua vida a Jesus. Porque ele vai resolver todos os problemas quando ele puder mexer dentro de você. A pregação está feita, vamos embora, até logo. Deus abençoe. Só noite. E vamos tratar de andar com esse Jesus. Porque é ele que muda todas as situações da nossa vida. Ninguém precisa ficar angustiado, ninguém precisa ficar triste, desesperado, isso e aquilo. Porque tudo já está resolvido. Quando ele mexer aí dentro de você. Quando ele mexer dentro de você, tudo está resolvido. Então, por isso que é importante você adorar. Não importa se é só um violão com uma velha cantando. Não importa isso. O que importa é você aproveitar o clima e realmente se posicionar de que eu vim aqui para adorar a Deus. Que é isso que Deus quer. A sua adoração. A sua entrega. Você sozinho com Ele. Nós estamos muitos aqui, mas tem que ser uma pessoa individualmente fazendo a sua adoração. Então isso muda o ambiente. Muda a situação, muda o clima que está pesado, começa a ficar uma coisa boa. Vale a pena, queridos, se entregar a Jesus igual a noiva se entrega para o noivo no altar e vão ser marido e mulher. Vocês estão acompanhando? Assim tem que ser cada membro no corpo de Cristo, se entregar. Você sabe fazer isso? Pois faça. E Deus vai arrumar toda a sua vida. Entendeu? Então, gente, presta atenção. Deus está dando um super recado aqui, hein? Atenção. Por, sabe por quê? Quando os problemas maiores vêm, a pessoa não sabe adorar a Deus, ela não sabe sair dos problemas. E aí, da última hora, você não consegue. Porque você não está preparado aqui dentro. Você não tem. Tem nada. Aí você não sabe lidar com a situação, fica um desespero só. Então, é bom a gente ir crescendo interiormente, espiritualmente, para quando os problemas aparecerem, a gente tem equilíbrio e sabe como lidar através da oração. Tá certo? Então, precisa mudar. A gente tem que mudar. Ninguém pode ser a mesma pessoa. Ok? Então, glória a Deus. Então, vamos falar do livrinho aqui. É, do Kenneth, gente, esse daqui é Como Obter Resposta à Sua Oração. O livrinho é fino, não penso que aqui vai ter uma dica que você nunca ouviu. Não. Mas é, né? Ah, tipo, mas é bom porque ele vai mostrar a palavra, vai dar testemunho, vai incentivar você a orar. Ok, ele vai falar sobre a meditação. Quem medita na palavra tem solução do problema, muda de vida. Né? E a meditação vem através da leitura. Tem que ler Bíblia. Cristão não está lendo Bíblia. Que é isso? Nem pastor está lendo, gente. Pelo amor de Deus, precisa ler Bíblia. Então precisa louvar a Deus, adorar a Deus. Isso tudo traz solução para os problemas. Está escrito aqui. Esse livrinho é muito 10, tá? E esse daqui, gente, olha só. O poder da esposa que ora. Dá serviço para as esposas aí, minha gente. Então, aqui vai ter testemunhos, ensinos, orações. Por quê, gente? A esposa tem que orar. Já não viu lá em Provérbios, o último capítulo, né? O que que acontece dentro de uma casa quando a mulher, a esposa, ora, gente? Não vai cair. Não vai desabar. Porque tem um pilar lá, né, sustentando aquela estrutura toda. É só com Deus que um lar fica em pé. Hoje em dia, vocês sabem. Porque antigamente estava tudo caído, mas tinha uma aparência. Agora nem aparência não tem mais. Está caído, demoliu mesmo. E sumiu todo mundo. Deixou os destroços. Que é isso que o diabo está fazendo. Acabando com as famílias. Então vai orar para a sua família. O que você está esperando? Ninguém vai ficar orando para a sua família. É você que tem que orar. Mão na massa. Então comece a orar. Todos os dias, arruma uma hora lá, senta e vai orar. E começa a colocar essas pessoas debaixo da mão poderosa de Deus. Você não pode deixar sua família, aí ao Deus dará, gente. O diabo vem? Acontece desgraça. Ninguém quer isso. Tá ok? É necessário orar todos os dias. Você tem que arrumar um tempinho. Pega a sua Bíblia, vai ler a palavra, ora em línguas, adora o Senhor, entrega a sua casa, a sua família, a situação que está lá, o problema, já pede a bênção, expulsa o diabo. Louva o Senhor, agradece e Deus começa a agir. Não é nada difícil. Mas ore pela sua família, é importantíssimo. Então, esses livrinhos são para essas situações e vale a pena, né? Ai, estou ocupado, todo mundo está ocupado, né? Na hora que as coisas ruins acontecem, aí que fica pior, né, gente? Ai, eu estou orando, aí ficou pior. Ah, faz favor, vai. Pior já estava faz tempo. Então, tem que orar. Então, hoje nós vamos estudar aqui na Palavra de Deus. Gente, eu já toquei nesse assunto algumas vezes aqui. E eu quero mostrar aqui na Palavra de Deus o seguinte. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, tem algumas pessoas que pensam, outras estão bem nessa situação. Por que que eu não fico convidando pessoas, pastores, pregadores, para vir pregar aqui? Porque isso é uma moda nas igrejas, né? Se não tiver, pelo menos uma vez por mês, uma pessoa de fora para pregar, o povo da igreja já fica nervoso, porque quer novidade, quer gente de fora pregando. Mas, por que que as pessoas fazem isso? Porque elas não conhecem a doutrina e qualquer pessoa que fala o evangelho não é qualquer pessoa indicada para pregar e falar. Por quê? Quando um pregador, uma igreja, um pastor, convida um outro para vir pregar na sua igreja, tem que conhecer muito bem essa pessoa e saber o que que ela prega, a fonte daqueles ensinos e pregações. Porque o que as pessoas pregam é como o alimento está sendo dado para a assembleia. E a assembleia vai assumindo isso, se alimentando disso, que muitas vezes é uma doutrina errada. E doutrina errada mata e leva para o inferno. No ano 2005, foi a primeira vez que o pastor David veio aqui através do Minandi, aqui em Barueri, e na nossa igreja aqui em Alphaville, e ele só falou isso. Se vocês pegarem as pregações, ele falou direto isso. Que o pior diabo que o inferno tem é o da doutrina errada da religião. Porque ele sai do inferno, vem com essa religião e mata. E leva para o inferno. Porque doutrina errada mata e leva para o inferno. Então não tem perdão para quem está com a doutrina errada. Por isso que nós precisamos saber o que realmente é doutrina errada. E Paulo já foi falando isso aqui. E Pedro, e nós, e até Jesus, e nós temos aqui prova na palavra de Deus de que nós não podemos aceitar qualquer pregação. Nós temos que saber a palavra para nós aceitarmos o que as pessoas pregam. Porque se não for a verdade, não é para ouvir. E se você não sabe se é a verdade ou não? Você cai no embalo, né? Do engano. Tá? Por isso que as pessoas começam a ouvir pregação de todos os pastores. Tem muita gente que fala aí de oração em línguas, que está certo, mas no meio está cheio de coisa errada. Então precisa tomar cuidado. Ou então fala de adoração, mas a doutrina em si, do resto, está tudo errado. Então precisa tomar muito cuidado. Então, as pessoas que não têm, não oram em casa, não lê bastante Bíblia, eu só vou falar uma coisa para você. Se você lê bastante a Bíblia e ora em línguas, você vai ter o seu ouvido afinado, discernimento. Você vai saber se está pregando certo ou errado. As pessoas não sabem porque não leem Bíblia. Se você faz um trabalho que dá para você, dá para você ficar ouvindo alguma coisa, você pode pôr a Bíblia, deixa lá falando. Aquilo está entrando dentro de você. Porque a gente precisa saber o que nós estamos pondo dentro de nós. Que a gente põe muita coisa do mundo dentro de nós em vez de pôr a palavra de Deus. Então é por isso que não conhece a verdade e acha que está tudo certo. E quando se ouve a verdade, acha que é exigência. Que a pessoa fala demais. Tem muitas pessoas que ficam bronqueadas comigo quando eu falo a verdade. Eu jamais vou entrar na tua casa, mas jamais, e pôr defeito na sua vida, na sua casa, lá dentro da sua casa. Mas com relação à doutrina, eu tenho autoridade do Senhor para falar isso com você. Se está certo ou errado. Então, isso não é uma pessoa que fala o que quer de jeito nenhum. É porque você não conhece a palavra de Deus. Se esse é o seu conceito. Porque quem está com a verdade, fala a verdade e ela incomoda quem está nas trevas. Quem está nas trevas não aceita. Porque a gente viu Jesus fazendo isso. Ele foi pego, tipo, pelo colarinho e expulso da sinagoga. Porque falou a verdade. Só que aquelas pessoas morreram espiritualmente. Morreram. Elas não foram salvas. Elas não aceitaram o Messias. Elas não aceitaram a doutrina de Jesus. E para ser salvo tem que aceitar a verdade, Jesus. Estão acompanhando? Então, prestem muita atenção nos ensinos que nós estamos trazendo aqui. E ouça mais vezes. Ore em línguas. E lê a Bíblia. Para ver o que você está fazendo. Porque tem muitas pessoas que gostam de ajudar tudo que é ministério que aparece na frente. Tem isso também. Aparece um aí mendigando, a pessoa lá vai lá ajudar. Quer ajudar. Porque acha que isso daí está pagando o pecado. Que isso daí está aliviando o julgamento. Não está. Porque Jesus já mostrou para o pastor Dave uma vez, ele estava pregando lá em Belo Horizonte, ainda era no centro da cidade, bem no começo. E ele disse assim, um dia Jesus veio para mim, apareceu e com a mão cheia de semente. E falou assim, Robertson, aonde você vai semear, colocar esta semente? Naquele terreno que era uma encosta de um barranco horrível ou nesse aqui que está tudo arado? Ele disse assim, é lógico que é nesse. Ele falou, pois bem, você só vai semear, as pessoas só devem semear aonde eu mandar. Nós ainda vamos pagar por isso. Nós ainda vamos ser julgados por isso. Quem semeou no lugar, ficou com dó desse, com dó daquele, Deus mandou. Você tem que ouvir o que Deus quer. Você tem que saber o que Deus quer. Não é você que vai decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você decidir, você vai ser julgado por isso. Então é bom que o julgamento seja feito agora por nós mesmos. Porque a própria Bíblia diz, se você se julgar agora, você está feito. Certo? Paulo fala isso lá na carta aos Coríntios. É bom que você se julgue e veja em que pé você está. Mas você não lê Bíblia, você não sabe em que pé você está. Então, esta leitura que Deus quer que a gente faça é um tanto, assim, suficiente que começa a nos encher por dentro aonde nós sabemos o que é certo e errado. Não é porque as pessoas vêm mendigar para você que você é obrigado a dar. Não é para você semear em tudo que é ministério. Porque você quer se aparecer se você faz isso. Você quer dar uma de bonzinho que você pode. Então você semeia para você ser aceito. Jesus nunca foi aceito. E ele é Deus e Senhor. O que nós temos que fazer é ser aceitos por Deus. Se as pessoas não nos querem, isso já faz parte. Porque Jesus falou, ninguém me aceitou. E vocês que são meus, se preparem, porque ninguém vai aceitar você também. Então, se ninguém te aceitar, problema. Não tem importância. Estão acompanhando? Então, você tem que saber isso. A Bíblia é bem clara no que nós, o que nós temos que fazer, até com o dinheiro que nós pomos na igreja. Que lugar você está fazendo isso? Para quem? É o que Deus mandou? Você tem certeza? Ou é você que está achando aí que você que tem que fazer, está com dózinho? Ou alguém pediu e você, ai. Se você não tem a verdade, você está sempre, querendo tampar o sol com a peneira. Para você ter uma boa imagem diante das pessoas. Jesus nunca se preocupou em ter uma boa imagem. Ele veio mostrar quem é o Pai. E ponto final. E é isso. E nós estamos agora nele, com ele, e nós temos que fazer o mesmo. Jesus quer isso, se o pessoal ficar bravo, paciência, é isso aí que Jesus quer. Então, veja 1 Pedro, capítulo 5. Não pode trazer qualquer pessoa, isso é bom para as pessoas que ouvem pela internet os ensinos. Não pode trazer nas igrejas qualquer pregador, mesmo que ele tenha muitas igrejas, que tenha uma igreja com muitos membros, quer dizer, quando o pastor tem uma igreja com muitos membros, quer dizer que é ele que é o bom. Que ele trouxe muitos membros, não tem nada a ver. Nem sempre, porque quando Jesus está presente, nem sempre as pessoas querem ouvir o que ele vai falar. As pessoas querem só as curas, mas a doutrina não. Querem as bênçãos, mas a doutrina não. Estão acompanhando? Então veja capítulo 5 de 1 Pedro. Versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, ele está dizendo aqui para nós justamente isso, que não é para o pastor, a pessoa que está pastoreando o rebanho, as ovelhas, ela não tem que exercer domínio. Por isso que as pessoas não crescem espiritualmente, elas não têm noção do que fazer. E não têm este domínio, como todas as igrejas, no geral, eu digo no geral, elas exercem, né, com tantas determinações para o rebanho, e eles obedecem, porque eles são amaldiçoados pelos pregadores, não por Deus. Tá? Então, eles fazem. Quando se deixa o rebanho livre, porque vocês agora vão ser guiados pelo Espírito Santo, o rebanho não sabe o que fazer, porque não ora. Não sabe o que fazer. Então, fica um rebanho, assim, flutuante, né, sem saber, porque não tem a palavra, a doutrina dentro de si. Então, cabe ao pastor ensinar a doutrina. É isso que Deus quer. E quem quiser aprender, está sendo dado, semeado a doutrina correta de Jesus. Quem quiser aprender, vai ser ótimo. Quem não quiser, Jesus está dando a condição. Vai ter que falar com ele isso depois. Estão acompanhando? Então, não pode haver esse domínio, como ele diz aqui. Tem que ser coisa espontânea. Cada um Você tem que saber a sua obrigação como cristão, como participante de uma igreja. E saber quem prega, se é ou não é. Porque não adianta você querer julgar com a sua mente natural. Não é esse o julgamento que Deus manda você fazer das pregações. Ele manda você estudar a palavra, conhecer a palavra, para você ter discernimento se é a verdade ou não. Então veja Atos capítulo 2. Vamos voltar um pouco. Nós vamos ver alguns versículos, tá? Isso porque, com certeza, vem muita gente no seu ouvido dizer, mas só ela que prega. É claro que você eu não vou trazer aqui para pregar, esse que falou. Porque não está sabendo. Se souber pregar, não é só pregar, gente, praticar. Porque a pessoa que pratica, ela sabe o que, que ela vai falar, porque é com a experiência dela. Cada pregador tem que ter a sua experiência, né? Trazer experiência dos outros. Não é esse o evangelho, tá? Então, quem prega tem que ter a sua experiência para dar força para aquele que está lá. Estão acompanhando? E eu estou esperando até hoje quem vai se levantar para pregar. Vai aguentar? Vai querer seguir esse caminho? Você tem um chamado. Vai estudar. Vai ficar na presença de Deus, ele vai usar você. Aí o seu tempo vai ser dele, não é você que vai decidir o que você vai fazer na sua vida. Entendeu? Ah, hoje eu vou para lá, hoje eu vou para cá, hoje eu vou para lá. Não, Deus vai falar, hoje não vai a lugar nenhum, você vai ficar aqui orando comigo. Não é assim? E se começar a ir para lá e para cá e ter uma responsabilidade, não vai aguentar a pressão do diabo. Perigoso. Então, Atos 2, versículos 42, vamos ver aqui. 41, vamos ver o versículo 41 e 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra, nós sabemos tudo o que aconteceu, que o Espírito Santo veio, ficaram cheios, batizados com o Espírito, falando em outras línguas, saíram lá de dentro do cenáculo com aquele poder, e Pedro vai e prega, e, meu Deus, 3 mil, é isso aí que está no versículo 41. É esse pedaço. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esta doutrina dos apóstolos é tudo o que você lê no Novo Testamento. Tá? Então, tem uma doutrina aqui, que as pessoas não estão seguindo. Porque ele está alertando aqui. E cada dia, isso o que precede a vinda de Jesus é o engano aumentando dentro da igreja. Não são os terremotos, as catástrofes, né, e coisas ruins, governamentais, pessoas também ruins, lá, lá, lá. Que Jesus falou isso, vai acontecer, mas é sinal, mas não é o que precede a minha vinda. O grande sinal é o engano dentro da igreja. As pessoas que estão com a doutrina errada. Então, você tem que tomar cuidado com isso ou não? Muito cuidado. Jesus deixou isso bem claro. O que é perigoso é a doutrina. Um dia você vem aqui, outro dia você vai na outra igreja, outro dia você vai na outra, então você não está com ninguém. Porque se você tiver com a doutrina certa, não dá tempo de ficar indo em toda a igreja, não. Uma basta. Quem está correndo por aí é porque não está com a doutrina certa. É bom você saber disso ou não? Claro! E precisa ter cuidado. Bom, muito bem. Então, ele está dizendo aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja lá a doutrina dos apóstolos em Efésios. Abre lá um instantezinho, capítulo 2. Efésios 2. Ele vai falar disso aqui. Efésios 2, versículo 19. Olha só. Várias vezes isso está escrito aqui na palavra. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. Então, no versículo 20, ele está dizendo aqui do fundamento dos apóstolos, que é o fundamento da igreja de Cristo Jesus. Existe um só. O fundamento dos apóstolos é o que Jesus ensinou para eles. Formou o fundamento da igreja. Não pode inventar doutrina. Está cheio de gente inventando doutrina. Por isso que cada igreja tem uma doutrina. Sim ou não? Hã? Cada um faz um negócio. Porque se fosse o mesmo Espírito de Deus, seria uma coisa só igual. E por que, que não é igual? O pastor Dei fala isso logo no início do livro dele. Por quê? Porque ninguém está orando em línguas e lendo a Bíblia adequadamente, como deveria. Ninguém, nem pastor nenhum. Porque isso cabe ao pastor. É ele que tem que trazer o Espírito Santo para a Assembleia. O quanto ele vive, o quanto que ele tem. E se ele está fazendo isso, ele está unido. Com quem está fazendo, com quem está fazendo. Não está unido é porque não está fazendo. Com quem é que eu estou unido? É o pastor David até hoje. Tem muita gente aí falando que é filho de pastor David, mas não é não. Não é não, porque o povo não sabe nem... Não sabe nem adorar a Deus e só fica falando de orar hora após hora, mas não tem ninguém no quarto orando hora após hora. Nem pastor não está. E ainda estão vendendo o livro do pastor David a R$40. Fazendo o maior comércio. Eu dei o preço da minha vida para traduzir esse livro e para publicar, para dar o máximo possível. E R$17 não paga, mal paga a publicação. Mesmo porque eu mando as ofertas para o pastor dele. Agora, é esses aí que falam de orar hora após hora, vende livro R$40. Que nós ainda vamos pesquisar para ver se eles não publicaram esses livros. Cópia pirata, pode ser. Nós vamos ver se achamos essa pista ainda. Para cobrar, porque não é da nossa igreja que está saindo esses livros para eles terem lá em abundância para estar vendendo para cristão a R$40. Sendo que o cristão devia de ir direto na fonte. Peraí, de onde é que sai esse livro? É dominante? Deixa eu ver lá. R$17. Mas que prefere comprar por 40 sem enganado. Vocês estão acompanhando? Então, pessoa fica falando que está orando, que é filho do pastor David, mas não faz nada que o pastor David faz. O pastor David nunca cobrou os ensinos dele. Nunca. E nem tem tanta... Nem tem ganância e nem quer fazer o ministério dele, porque senão ele tinha, hein, gente? Porque com o recurso tecnológico que tem hoje em dia, um pastor com este nível de pregação que tem o pastor dele, com a igreja dele lá, ele podia abranger o mundo inteiro. Com a cara dele, gente, na mídia, falando direto e cobrando, sim ou não? Não. Ele só fez o que Deus mandou ele fazer. Ele não tem programa nenhum dele na rádio, ele não tem programa nenhum dele na internet. Nós que colocamos dos ensinos aqui do Brasil, que nós fizemos, porque nem a igreja dele fez isso. Então, quem que é filho dele? Usa o sangue dele, né, do tempo, de todos os ataques do diabo em cima dele, do que ele ensinou para nós, para cobrar um livro R$40. E nunca deu uma oferta para esse pastor. Tá certo isso? Então é da doutrina dos apóstolos? Nem pensar. Vocês estão acompanhando? Não está vivendo. A pessoa, teve logo no começo, ficamos sabendo que aí, em qualquer estado aí, tinha um cara que enchia o carro dele do livro e saía vendendo. De porta em porta. Com camisetas, inclusive, andando no espírito. Dentro do carro. Aí um dia essa pessoa falou comigo, não, mas você está proibido fazer isso. Por quanto você está vendendo? R$30. Isso quando foi publicado esse livro, que eu não me lembro que ano que foi. Já faz muitos anos. A R$30. Com o carro cheio. Mas vem cá, esse dinheiro não dá para nada, gente. Com esse lucro, eu prefiro vender por 17 e receber de Deus o que não acaba. A pessoa não sabe o que é andar com Deus. Fazer comércio, não vai. É bem o que nós acabamos de ler ali em Pedro. Vocês estão acompanhando? Então é sério isso daí, vocês têm que abrir o olho. Não é todo mundo que está falando de orar em línguas e adorar a Deus que está com a doutrina dos apóstolos. Não é. Porque quem está com a doutrina dos apóstolos ensina. Dá a vara, a isca, o peixe lá dentro e fala, vai pegando e vai vivendo. Quem não experimenta não pode falar que jeito que você faz. Fica pondo um versículo atrás do outro. É isso que eles põem, sem explicar o que é. Tá cheio de livrinho aí, falando de Espírito Santo, mas é só isso. Eu já fui ler um, falei, ixi, credo, nem quero isso. O próprio pastor me deu assinado lá, achando que estava se gabando. Quando eu fui ler, falei, ah, tem nada a ver com o que o pastor Dave fala. Ainda cito o pastor Dave lá. Nunca experimentou a ação do Espírito Santo. Mas tem nome, tem tudo, tem, é graduado, tem tudo, tem tudo. Gente, isso aqui é espelunquinha a nossa igreja, perto do que essa gente tem, com esses livros publicados. Nunca experimentou, só sabe pôr um versículo atrás do outro, não explica nada o que é aquilo. Agora eu vou fazer aqui, né, uma coletânea de versículos e publicar um livro, uma segunda Bíblia, né? Beleza, e sair vendendo para você por R$40, você me compra, faz favor. Ainda manda uma oferta. E ainda essa gente quer pôr nas revistas deles, já não chega esses livros errados tudo, ainda quer pôr nas revistas deles metade das cartas do pastor David para dizer que está em comunhão com David. Eu disse, de jeito nenhum, não pode. Mesmo que o pastor não quer. Porque isso aí deturpa a mensagem, ele não está nessa de jeito nenhum. A carta dele nós estamos traduzindo e colocando aí no site. É isso aí. Então, gente, é complicado. O povo não lê Bíblia, abre igreja e tal, e domina as pessoas e ninguém está fazendo nada. O povo não ora e segue qualquer pregação e não é a doutrina dos apóstolos. E eu não estou nem um pingo com medo de falar isso daí. Porque já, às vezes, não me querem mesmo. Porque eu já estou andando nisso. E nem eu quero me juntar com esses também. E nem quero ir pregar nas igrejas dos outros, porque Deus já falou para mim, sabe uma coisa que Deus falou? Tanto que não é disso daí que vem dinheiro para o Minami. Porque tem gente que vai sair pregando por ele, porque é daí que vem o dinheiro, né? Não, não tem nada a ver. Deus falou, você não vai pregar onde ninguém está fazendo, não perca o seu tempo que eu não quero. Olha que moleza para mim. Agora, o povo viajando para cima e para baixo não ora mesmo, então virou só passeio. Delícias, porque prega lá, depois vai para o restaurante, vai para o churrasco, vai para a pescaria, vai para a casa do outro, vai lá, fica lá já uma semana passeando. É. Depois já vai para o outro, é de estado, de norte a sul, conhece o Brasil. E às vezes vai até para o exterior. Porque tem gente que chama esse tipo que nem ora em casa. Nem sabe o que Deus quer e não tem a doutrina. Mas fala em orar em línguas e adorar a Deus. Então abre o seu olho. Então, Efésios, ele falou aqui de fundamento. Entendeu então? Edificados, a nossa vida, a nossa igreja de Cristo Jesus tem que ser edificada no fundamento dos apóstolos, aonde Cristo Jesus é a pedra angular. Está valendo isso? Até logo, gente. Talvez a gente nunca mais se veja. Obrigado pela oportunidade desta noite. 1 Coríntios. Ai, só Jesus, né, gente? Porque não dá. Quando você sabe, não dá. Pois fala, ela fala tudo. Isso aí que eu tenho que falar mesmo. E eu não vou aguentar isso aqui, ó. Se eu aguentar, me sufoca. Não posso, eu tenho que falar, porque agora eu conheci demais esse pedaço. Não posso segurar mais. E as pessoas usando o nome do pastor Dave, ele nem está aqui. E me deixou o ministério dele daqui para eu tomar conta. Mas está difícil, né? Porque quem é que vai dar crédito no que eu estou falando? Pior que o povo dá crédito no que eles publicam. Inventam coisa, põe a foto dele lá no Face. Não é dominante. Coisa inventada, meu. Aí tem que ir atrás do Face, denunciar, mandar tirar, que está errado. Nós temos direitos autorais. Por quê? O próprio corpo de Cristo não consegue discernir o que é o fundamento dos apóstolos e o que não é. Eu não estou usando o nome do pastor David, eu estou pregando e vivendo o que ele me ensinou. É isso que as pessoas têm que fazer. Vai viver agora, você quer ter nome, ter punk, ter gente na tua frente usando o nome dos outros, só falando aquilo e nunca faz? Beleza. Ou então, as pessoas usam as frases do pastor David como se fossem delas. Descobriram a América. Oh, beleza. Não é você que é o autor dessa falinha, não. 1 Coríntios 3. É, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vai lendo a Bíblia que você vai saber rapidinho tudo isso. Lá dentro do seu espírito, às vezes você não sabe pregar, falar, mas lá dentro já fez, plum, é isso aí, o Espírito Santo. É, esse é o certo, eu não vou andar atrás de outra coisa. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O que ele quer dizer? Cuidado com o que você lança como fundamento. Ele não falou aqui? Lancei o fundamento. Então, cuidado o que você está lançando como fundamento. Porque se não for a verdade, é a mentira. É a doutrina de homens. Você tem que começar a registrar aqui dentro da sua cabeça que existe doutrina de homens, que você pode inventar uma doutrina. Ah, não gosto desse jeito. Inventa uma. Não tem isso. Eu não gosto, mas vou ficar orando até gostar. Porque tem que ser o que ele é. É esse que é o fundamento. É isso que ele falou. Ele lançou o fundamento, porque é a doutrina dos apóstolos. Porque ele aprendeu com Jesus. Vocês estão lembrados, né, que Paulo foi lá para a ilha de Pátimos e lá ele foi arrebatado para um terceiro céu na presença de Jesus Cristo. E lá ele aprendeu tudo. E em Gálatas ele falou assim, ó, não preciso de homem nenhum me ensinando, porque ele me ensinou, não preciso ir para Jerusalém. Ele me ensinou, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Então, por que você não faz isso? Ora em línguas e lê a Bíblia, você vai se ajustar com quem está ensinando a verdade. E quem está ensinando a mentira, você vai cair fora. Porque a mentira é essa. A pessoa começa a falar um evangelho muito bonito, certo? Oh, beleza, tá certo. Pregou certo. De repente, esse pedaço não está certo. Se um pedaço não está certo, estragou todo o contexto. Está errado. Te leva para o buraco. Então, esse aí que não pode ouvir. É isso que o pastor David ensina no livro dele também. Que, no começo, ele achava as pregações daqueles pastores ótimos. Quando falava uma revelação que eles inventavam, né? Ele até caía da cadeira da revelação. Ai, que lindo! Ele ficava tão tomado pelo espírito de mentira. Aí ele caía, ficava lá, ai, que isso que é verdade, que maravilha. Mas ele começou a orar em línguas, aí ele começou a ficar admirado. Nossa, que revelação que esse cara... Tem até cair agora. Mas de repente, peraí, mas isso aí está errado. Começou a perceber que havia deslizes na pregação. Não era doutrina verdadeira. Quanto mais orou em línguas, mais e mais, enxergou que aquilo lá, aquele pregador não serve a pregar para ele. Você tem que saber qual é o pregador que está pregando certo. Mas você tem que ler muito a Bíblia e orar em línguas. Senão você não vai saber. Por isso que ele diz, julgai todas as profecias. Estão lembrados? É isso aí, você tem que ler muito Bíblia, orar muito em línguas, adorar a Deus. Você fica afinado, igual o maestro da orquestra. Um lá deu uma desafinada, você fala, para, você está errado. Você tem que fazer isso com o Evangelho. Que pena que o povo de Cristo não sabe. A igreja de Cristo não sabe, eles entram em qualquer buraco, está tudo lindo. Qualquer Evangelho, qualquer pregação serve. É sério ou não? E você quer andar nesse buraco? Eu já saí de lá há muito tempo, que não vou mesmo. O pessoal fica nervoso, mas tudo bem. Aí no 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, eu já vou acabar, porque isso aqui, ó, gente, não acaba aqui não. Eu tenho versículos que não acabam a mostrar isso que eu estou dizendo. Mas nós vamos ler só até aqui agora. Olha, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É claro, queridos, que esses que estão pregando errado, não estão falando que Jesus não é o Salvador. Claro que não. Tanto que lá a placa da igreja é Cristo salva. Sei lá. É certo? Ih, vem cá que você vai aceitar Jesus, você vai ser salvo agora. Aceite. Me aceitou, então está salvo. Amém? Isso aí está certo. Mas o resto, tudo errado. Estão acompanhando? Não é por aí. Jejum nem chega na pregação dessa gente. E se quando faz jejum ainda, é para ver se Deus, sabe, se move de compaixão daquele que está morrendo de fome. Não, não é jejum que faz Deus mover. O jejum faz a minha fé se alinhar ao que Deus diz e aí acontece. Então é tudo errado. Vamos fazer um jejum coletivo a semana inteira para tal coisa. sei lá, nós vamos conquistar um negócio ali. Nós vamos fazer. Todo mundo, jejum. É água, só água. Fica lá naquela agueira toda. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se acontecer, tá vendo? Foi porque nós ficamos aqui chorando, implorando, gritando e Deus teve compaixão. Jejum não é isso. Jejum é mortificar a sua carne para você não andar no pecado e orar bastante para o seu espírito crescer acima da sua carne. Aí você tem fé, você clama, Deus faz. Porque você já acreditou que ele já fez. Então é outra história. Então isso aí também é uma doutrina errada. Então agora, o 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento... hoje nós vamos aprender uma coisa muito séria aqui. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia de julgamento, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se esta pessoa, 14, ela lançou o fundamento dos apóstolos, então vai receber galardão, certinho, bonito. Você está alinhado com Deus. Se permanecer a obra de alguém, 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vou explicar isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tem muita gente que pega esses dois versículos e dizem que é o pecado da carne. Tipo, você fuma, você está estragando o seu santuário. Vocês já não ouviram falar isso? Existe. Mas ele, de que hora que ele falou aqui de fumar? Ele nunca falou isso. Ele está falando de quê, gente? Doutrina. Vocês estão percebendo que eles fogem, pegam versículos e fazem doutrinas erradíssimas. Ele jamais está falando aqui de fumar. Ele está falando de doutrina. Então, quando ele diz aqui no 13, manifesta-se tornará a obra de cada um, se for ouro, pé, prata, bababá, quer dizer, se a tua doutrina é a dos apóstolos, você está bem. Se não é... Então, aqui ele diz, é melhor você se julgar agora do que você esperar lá no dia do julgamento. Você pode se julgar agora e mudar esta doutrina e fazer com que ela seja algo que aguenta o fogo. É isso aí que ele está falando. Não tem nada disso que eles falam aí. É possível mudar agora, fazer o julgamento agora do que esperar lá na frente. Tá valendo? Então, ele está falando essa de queimar aqui, é da doutrina, se está certo ou errado, né? E nós podemos fazer essa mudança agora. Nós não precisamos esperar o dia do julgamento para sabermos ou sermos queimados igual palha, igual madeira. Nós podemos agora corrigir através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Bom, eu estou no assunto de que não é para chamar gente que não anda no fundamento para pregar nas igrejas. Cada pastor tem que saber isso. Você chama qualquer pessoa, você já está sabendo quem está pregando, vem aqui contaminar o teu rebanho. Eu não vou trazer ninguém aqui. Este é o meu zelo. Eu nunca trouxe, não gosto. Já vi que não está dando, eu já vou cortando. Estão acompanhando? Então é por isso que aqui não tem toda hora, eu não posso. Nós vamos. Eu não vou estar aqui... E disse, não vai ter culto quinta e na outra, porque não tem ninguém vai ficar aqui. Eu vou pôr uma pessoa para vir falar, dá o que aqui para você de alimento? Não, é melhor você ler a Bíblia e orar em línguas. E adorar a Deus, você ganha muito mais do que receber uma doutrina errada. Estão acompanhando, queridos? Mas depois nós vamos continuar, porque esse ensino é bom. Está valendo, queridos? Então espero que vocês ainda continuem gostando de mim. Que vocês continuem membros dessa igreja, né, e dê a glória de Deus na sua vida. agradecemos, Pai, a presença do Espírito Santo, trazendo para nós a revelação da Tua Palavra. Senhor, daquilo que nós temos que evitar e tomar cuidado para não cairmos nos laços do diabo. Te agradecemos, Senhor, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor, pois é lá que Você ilumina e traz a verdade para nós conhecermos, Senhor, o que é Seu. Nós Te agradecemos essa noite a Tua Palavra, a Tua presença aqui conosco e a Tua graça liberada, para que todos, Senhor, recebessem da Tua verdade. Eu sei que, Senhor, fortalezas foram destruídas, caíram dessas mentes, para que haja crescimento espiritual no nosso meio. Em nome de Jesus, aleluia.